Bravo, autorizado, probe pro Bravo. Aí sim, pro Bravo, obrigado, aqui na M2-9. Tá autorizado o táxi via Indy Alpha no ponte Peredão 10, torre 1, 1895, com NH 10 no 4. 10 no 4 via Indy Alpha, no ponte para o sistema 2185, com 278. Visual 97 é um Mitsubishi afastado 7 milhas de aeronave, está mantendo 1.500 pés. Sim, então os castelos já estão passando 1.500 agora. Tango, informa o tráfego cumprindo o perfil da saída Momo, cruzando agora 2 mil pés, ok? A sua esquerda. Gente, o que está informe Mike, uniforme, está autorizando o sinal do ILS X-Ray. No ideal, desça para 2 mil pés com ajuste 904, está autorizando dar presente e voa direto do ano. Direto do ano, grátis, meu comando. Aí, pode acontecer. Salvador, muito boa noite, o azul 27 foi do único para o que está próximo, o ponto de espera próximo da carteira 1 agora. 2781, muito boa noite. Autorizado a alinhar e decolar do estúdio 0, vento no 30 graus com 89. Autorizado a alinhar e decolar a partida 1 agora, o azul 2781, muito bom. Tango tem pouso autorizado, pistão no 7, ganso na 30 graus, 089. Autorizado, pouso no 7, receba. Você está para 2 mil pés de uniforme Mike, uniforme está autorizando o sinal do ILS X-Ray. 2 mil, vamos lá mais uma. Controle, Salvador, boa noite, gol 1866, está cruzando 230 para o 25. Gol 1866, sem identificação, autorizado a chegar a Mari, desça para o nível 050. Autorizado Mari, descendo para o 050, gol 781, decolar os 47, controle 1208. Controle 1208, grato, azul 2781, deu bom. Controle de Salvador, muito boa noite, azul 2781, perfil da subida Arbor. Boa noite, azul 2781, está em contato radar no colégio, chega para nível 200, está autorizado direto elétrico. 200, autorizado, está presente direto elétrico, azul 2781. Alma 29 está agora 5 milhas para a Portão Coral. Serviço radar encerrado, mantém o nível 100 e chame Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Controle, o Azul 2781 não pode manter o perfil da saída? Está livre, Azul 2781, mantém o perfil da saída. Boa de grato, Azul 2781. Tá 3283, na posição 06 do Chico da autorizado, Chico do Taxi. Autorizado, chão para baixo, 3283. Alfa Romeo Foxtrot Capitango, confirme o seu estimado de retorno, de pouso. Estima regresso em mais 3 horas, o Foxtrot Capitango. Certo, copiado. Foxtrot Capitango solicita a descida, tá chegando na área da Oscar. Qual altitude o Foxtrot Capitango? Vai manter entre 5 e 5.500, Oscar. Fica livre, não há tráfego conhecido no setor. O ajuste em Salvador na 04, Fox Alfa Tango. 04, ajuste Alfa Tango, grato, até a mão. Voo 1866, autorizado a final do ILS X-Ray, vista para 2003 com ajuste na 04, informe estabilizado. Uniforme, Mike, uniforme completo. Afinal, chama Torre Salvador, 118 decimal 95, toda vez. 895, você mesmo agora. Torre de Salvador, meu cordial, boa noite. Esse é o Papapá Uniforme, Mike Uniforme. Muito boa noite, Papapá Uniforme, Mike Uniforme. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, Uniforme, Mike Uniforme. Poderia informar se alguma aeronave para 17? Não, tá livre, as duas pistas. Mike Uniforme está visual, está propondo o cancelamento e vai para 17, se autorizado. Papapá Uniforme, Mike Uniforme, plano cancelado agora aos 5.4, prossegue, base pela direita da 1.7, reporte na curta final. Base pela direita da 1.7, reporte na curta final, grato Uniforme. Salvador, boa noite, gol 1099, cliente da informação 90. Gol 099, trabalhou com FINS, 360 autorizado, via rota, eu presumo 21, decola 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1208 controle, 5574 transponder. Mike, 1099 autorizado Belo Horizonte com Fins, decola capiteira 10, na primeira curva à direita, descida é saída árvore, transição é leve, prossegue via Zulu 21, nível 360. 5574 é o código transponder, a frequência do controle Salvador em 120 decimal 8, gol 1099, gate 8. Prefeito para pushback com o momento. Agora pronto. 3283 para o saque, 172 a bode, matéria com 13 graus, 089. Afirmativo, está de base para final, baixou de sabor. 104, vou. 104, tem o saque, até o espera, lá para a torre, que é integral, 1993, Mike uniforme, Mike no solo. Uniforme, Mike uniforme no solo agora ao 58, com o prossegue pátio 5, você será frequente livre. Da 3223, o ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 3283, autorizado, a linha de decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 79. Autorizado, a linha de decolar da 10, tá? 3283. Azul 2781, chama da Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Agora você tem com 1288, para ficar aqui 1280, com alta de graça, com a notícia 2. Decolou 00, controle 1208. 08, boa noite. Boa noite, eu tenho 3283, na Lagoa Leste. 3283, contato radar de decolagem, suba via sai da água para nível 360. Via água 360, 3283. Começando o voo Puro 866. 1866, sendo turno, frequência 1-1-8-1-9-5. Puro 1-8-9-5, voo 1-8-6-6, boa noite. Portugal 0219, com a Caidente, sendo via Delta Roger, set level 070, que é noite 1014. Boa noite, com 866, livre pouso na 10, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Ok, atualizado o pouso, voo 1866. 3283, Zé Pro Diabo. Zé Pro Diabo, 3283, muito obrigado. 2781. Boa noite, boa noite, 705 para November, GL1. 705 autorizado, Galeão, via November 857 até Bolso, nível 360, perfil de saída da El, Leda, Irume, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5577, frequência do controle Salvador em 120.8. Já 360, é, da El Lida, Slim, curva direita para decolagem, 577-208, e a suspensão até a posição, tem a posição até autorizada? A saída da El Lida, Irume, aerovia per November 857 até Moço, Soletro, Mike, Oscar, Lima, Sierra, Uniforme. Ok, da El Lida, Slim, Irume, atualização até a posição Moslu, 2360. 705, cortejamento correto, repasse pronto para o pushback e acionamento. Salvador, o seu 3197, tem que ser correto. Tá, 3197, lhe acionar, repasse pronto para o táxi. Pode para o táxi. Nível 050, Angol, 118. Boa noite, 66, boa noite. Autorizado táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 04 indicada. Alfa Juliette para posição 04. Após Leda, Irume, Soletro, Índia, Romeo, Uniforme, Mike, Índia. Índia, Romeo, Mike, Índia, Uniforme. O clock, 19 miles. E Charlie 206, maintaining 5,300 feet. 3233, chame Centro Recife na frequência 128.8, eterna 126.0. 3231 Alpha, maintain at level 370. At level 70, muito obrigado. Salvador, gol 09928, pro Chibeca Estacionamento. Gol 099, aguarda pelo Chibeca Estacionamento, devido à aeronave Fidatã, efetuando o último 07. Negativo, vai aguardar o 1099. Para o ponto de espera da pista no zero via Taxway India. Quando o próximo, chame Torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 4, morro. Bono 099, atento ao táxi de Boisatã, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Afirmativo, em coordenação com a equipe de Paulo, atento ao táxi do Erro, por isso que tiver estacionamento, passará táxi, estou no zero. We have a traffic on pickups behind us. Any chance to give us a lower level? 3-1, I'll stand by. Stand by, let's go 3-1. Resolution 3-1, I'll stand by 2,000 feet, turn 8-1-0-1-5. 2,000 feet, turn 8-1-0-1-4, at 0-2-1. Request 3021, descend 2000 feet, turn 8-1-5, cruise final, LTC 1-1-0, part established. December 2006, 291014, for your dialect, 10 X-ray to Alpha Lima. Boa noite, eu tô 3197, pronto. 3197, linha decola da 1-0, vento no 30 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola da 1-0, tá Tentando concluir o trabalho aqui, então, com de regresso a Salvador. Falei o Fox 7 Petrango, chegada a Banco, Dona Prode, pelo, 4 mil pés, a lista na 014. Poderia pegar a prova rotatória ou como está acertando? Você está bem, confirme regras. Nesse momento eu gostaria de alterar para visual e seguir na prova rotatória, se possível, acertando. A prova rotatória está acertando, plano notificado 2116, lista para o 1503 na prova rotatória. Ouro 1500 na prova rotatória, muito obrigado, acertando. Uma 1168, reduzir o 7 para 1809. 7, reduzindo 809, Bruno 1008. Uma 1168, reduzir para 3.010, reduzir o 04. 3.014, Bruno 1008. Decolador 17, controle 120, decima 8, bom voo. 1208, obrigado, senhor. Tenha um bom final de semana, até 3197. Controle de Salvador, boa noite, 3197, decolado nas escolas. É 3197, contato radar decolar e subavista da DAEL para nível 340. Via DAEL 340, autoriza direto em Rumi. Tá 3-1-3, eu tenho dado direto da EL. Direto da EL, obrigado, 3-1-3. Paulo Salvador, 099 da roupa, Amporotax, temos 176, 176 a bordo, 3 horas de autonomia, Fernando Guarulhos. O 1099 autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-18-95, ajuste 104, morro. Aqui, senhorita, livre o táxi para o ponto de espera 10 via taxi Índia, 295-14, 1014, ajuste 109. Vacinar o LS, taxi para o pista 10 e a pista cruzada. Interessando 2000, vai reportar que está realizado na LS, FBI, gol no 1168. Você puxa LS X-ray, runway 10. Good night, report to go 021, clear to land runway 10 and 130 degrees with 7 knots, GNH 1014. GNH 1014, clear to land 10, that's all, this is the one. Passando o ILS, segundo 1168. 1168, chame torre na frequência 118, decimal 95. Sim, 2 passos com 1168, segue a durante. Oi, muito boa noite, Bono 168, estabilizado ele é sexo aí, pista 10. Boa noite, Bono 168, reparte externo. Reportaremos externo, Bono 168. Boa noite, ponto de espera, capoeira no 099, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. One on the ground at 2-1, vacate to the right, call ground 121, that's small 1. Vacate to right, 121, call 121. Ground, muito boa noite, é Portugal 021, vacating right from Foxtrot. Portugal 021, boa noite, taxi approved via taxiway Alpha, call me before taxiway Juliet. Alpha, call me before Juliet, é Portugal 021. Tem na frequência 1 1-8, this one, receive Fox Trot Oscar Tango. Muito obrigado, uma boa noite a vocês, bom trabalho. Fox Trot Cartango na escuta da torre. Afirma a torre, Oscar Tango. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso na 1-7. Não, aguarde a autorização, Oscar Tango. Cartango, livre pouso no 1-7, ventando 30 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, Foxtrot Oscar Tango. Lá no 099, ali mantém no 0. 099, ali mantém no 0. Solo 23, livre direita, chefe Solo 21, decimal 1. 21, decimal 1, Bruno, meu, muito boa. Ground, Solo 021, chefe Solo 1, approaching Julio. Solo Salvador, boa noite, eu vou 1-1-68, livre próximo. Bono 1-1-6-8, boa noite, autorizado táxi, via táxi em Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Bono 1-1-6-8. Portugal 021, continue táxi via Juliet to position 1-1-11, follow the follow me car to position 1-1. Juliet to position 1-1, at Portugal 021, speed to follow me. Nave de decolar da 1-0, ventando 30 graus com meia dúzia de nós. Luciano, capitão no 0109. Decolador 26, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, 9099, boa noite. Controle Salvador, voo 1099, cruza 17007. Voo 1099, contato radar decolagem sul Brasil, sai da água para o nível 360. 360, via saída 05, Lívia Sonar, chame para o Protag. Sou de Nessangu, 099, grato. Para o nível 050, destino 04. 3850, você? Pode ir embora, dona. Tá, 3850, 3850, sabe? Tá, obrigado. Voo 1099, sendo sempre Recife, na frequência 128, decimal 8, eterna 126, decimal 0. 288, 1260, boa, 099. Bono 705, a linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus, com meia dúzia de lá. Decolado aos 35, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, senhor. 705. Uno 705, atende código 5577. 1-7-0-50, atalhando a colagem, sobre a via saída da AEL, para nível 3-0. 3-0, nada AEL, cara. Pode valer, 705. 1-7-0-5-3-0, para a Avenida. Ok, obrigado. 3-8-5-8-2 para 2 metais, autorizado na ILF, que foi pistola 0, repeste blindado, ajuste na 0 no 4. 2000, sinal ILF, Ray, reportará 1014, Trans, 3-2-5-8. 1950, sendo Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. Atenção, senhores.